Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Através dos séculos, existiram homens que deram os primeiros passos por novas estradas, armados com nada além de sua própria visão. Respeito e reverências aos verdadeiros pioneiros de Foz do Iguaçu. Noite de estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vinte aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai e Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Márcio Barreto. Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui novamente com o nosso programa Histórias e Memórias. Domingo de manhã, ao vivo, na Transamérica Foz. Hoje, um verãozinho, né? 20 graus aqui. Nossa. Em Foz do Iguaçu, pelo menos aqui no estúdio. Um dia muito agradável. E nós estamos hoje com um casal maravilhoso aqui de Foz do Iguaçu, viu, Rita Araújo? Verdade. Bom dia, nossa produtora, Samela Araújo. Samela Araújo, cadê a Samela? Samela fugiu, tá ali. Samela tá abaixadinha ali, já escrevendo aqui já a produção do programa. Então, nosso convidado hoje, seja bem-vindo, com muita honra. Nós estamos recebendo o Laudelino Pacanhã e sua esposa Inês, né? É, muita honra, a gente recebe vocês aqui hoje. E vocês vão ver que é um bate-papo, não é nem entrevista, viu, Laudelino? É um bate-papo, nós vamos ouvindo música, conversando aqui, contando causos de Foz do Iguaçu. Então seja bem-vindo, seu bom dia aí, Laudelino. Bom dia, Jorge, bom dia, Rita, bom dia a todos, dia. Márcio. É um prazer estar aqui, eu fiquei até surpreso e eu é que estou honrado com o convite, tá? Eu e minha esposa Inês. Bom dia, dona Inês. Bom dia a todos, realmente é uma alegria estar aqui. A gente foi surpreso pelo convite, mas feliz por ele. Muito obrigada e bom dia a todos. Já foram na missa hoje, né? Fomos à missa, fomos na catedral. Já. O Laudelino e a Inês são aqui, muitos devotos da cidade. Eu estava até reclamando, né? Digo, poxa, eu não vejo mais os dois lá no pátio da igreja, mas não está coincidindo, né? E mas sempre participantes ativos da vida social, religiosa também aqui de Foz do Iguaçu. E você sabe que essa semana, Rita Araújo, nós também está se, não sei se pode dizer comemorando, né? Mas no dia 1º de agosto de 1914, sabe o que aconteceu dia 1º de agosto? Não, vamos saber agora. Nossa, foi uma situação difícil aí, mundial, né? É, 4 dias após o Império Austro-Húngaro ter declarado guerra à Sérvia, outras duas potências europeias, a Rússia e a Alemanha, fizeram o mesmo. Ainda neste dia, a França ordenou uma mobilização geral. Era o começo da então chamada Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, dia 1º de agosto. Um conflito sem precedentes no que diz respeito à destruição territorial e perda de vida. Foram mais de 20 milhões de mortos entre soldados e civis que deixou o continente europeu devastado. Então foi uma das piores guerras que existiram, né, no decorrer aí da história, né? Mundial, e foi um confronto assim muito, muito pessoal, muito próximo, né? As trincheiras, enfim. Infantaria, né? Exatamente, infantaria. E foi chorou sangue aí, né? Realmente. Nossa. Mas uma parte triste da história mundial, triste, né, Laudelino? Triste, e eu tenho reflexo na minha casa. O meu avô, Domingos Pacanhã, ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Parece, morou, né, com a gente quando veio para cá, migrou em 1924. Ele tem dos documentos da guerra, do Régio Exército Italiano, Ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Olha, e tá vendo? Ele faleceu história. Em 71 em nossa casa. Convivi com ele, com ele. Mas a consequência da guerra foi muito grave. Eles vieram para cá depois, a guerra terminou em 18. Exato. E eles emigraram para cá depois daquela dificuldade que tinha na Europa. Faltava na alimentação, faltava trabalho. Faltava. Vieram para cá em 1924 e algum tempo depois ele ficou em tratamento psiquiátrico. Nossa. No Hospital do Juquiri, durante 12 anos. Nossa. Infelizmente, veio para casa, até 1971, conviveu conosco, mas já doente mental. Já. Ah, verdade. E Laudelino, aproveitando que você está contando um pouquinho já da história da família, esse teu sobrenome Pacanhã, qual a origem do italiana, da região de Treviso, né? Província de Treviso, uma cidadezinha pequenininha chamada Paese, que é país, né? Paese. E ainda tem, eu conheci uma avó, a irmã caçula dele, que tinha perdido contato, e eu conheci ela 10 anos atrás, mais, né, uns 15 anos. Dez anos atrás. A irmã caçula, que morava lá, fui conhecer ela em Conegliano, chama cidade de Conegliano, na província de Treviso. Hoje tem os filhos dela, os netos dela. E a família chegou no Brasil e... Estado de São Paulo. E você, por essas questões aí de rumos da vida, chegou no Paraná. Meus pais e meu pai casou em Tupã, na cidade de Tupã, em São Paulo. E em 1951 mudou para Maringá. E eu nasci em 52, na cidade de Maringá. Sou maringaense. É paranaense, maringaense. Maringaense. Torcedor do Palmeiras. Palmeirense desde o nono. Desde o nono. Agora eu entendi, Márcio, porque ele disse, olha, Pegoraro, eu vou participar da reunião, da entrevista na rádio Transamérica, mas só posso ficar até as 11 horas. Aí agora eu entendi, porque 11 horas tem jogo do Palmeiras. Não, mas não é por isso. Não. Mas também, pode ser. Também, né? Hoje o Palmeirinhas pega o Atlético Paranaense, né? Lá em São Paulo, na Arena. Na arena. Que bom. E a Inês, para não deixar a Inês também sem contar a chegada dela, Inês, você também é paranaense, Inês? Sou paranaense, nasci em Califórnia, norte do Paraná. Viemos para Maringá, e de Maringá viemos para Cianorte, onde nós nos conhecemos. E lá nos casamos e com os três filhos, saímos de lá com os três filhos. Ah, então chegaram em Foz do Iguaçu já com a família já completinha. Exato. Já. Que ano vocês chegaram em Foz? Em 85. 85. Em 85 nós mudamos para cá. Aí bebeu a água do Rio Paraná, tchau, tchau. Delícia. E olha, adoramos aqui, adoramos Foz do Iguaçu, é muito bom viver aqui. E nós que adoramos vocês terem vindo para cá, isso é muito importante. Deixa eu contar um detalhe da dona Inês, que nasceu em Califórnia. Opa. Califórnia, hein? O nosso programa é cheio de causos, né? Nós gostamos desses causos. É. A dona Inês nasceu em Califórnia e aí nós vamos fazer algum tempo atrás. Tentar fazer um curso de inglês. Aí tem aquela aula lá. We are from... Sim. Como é que fala? I am from... Califórnia? Não, onde você nasceu? Olha que bacana. Eu fiquei teimando com a teacher há muito tempo. Não. É onde você nasceu. Sim. Essa é bacana, né? Nasci na Califórnia, e né? Brasileiro. Nasci em Califórnia, né? Ai, que não, você não está entendendo a pergunta que eu estou te fazendo. Eu falei, sim, eu estou entendendo, estou respondendo como você perguntou onde eu nasci. Como está na minha certidão, né, de nascimento. Ai, é bem isso aí. Mas, gente, antes de conversarmos com esse casal maravilhoso... Eu já vou dizendo para vocês que comece já pelo WhatsApp, né? 88282828, fanpage Transamérica Foz, ou fixo, aquele que eu gosto de ouvir a tua voz. 3028-2828, porque hoje tem muitos brindes, hein? Muitos mesmo, tá? Nós temos o passeio do Museu de Cera, né, Pegoraro? Isso, temos lá o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo, né? Então, isso. Então, está sorteando aqui três sorteios e cada sorteado pode levar dois acompanhantes. Olha que maravilha. E lógico, né? O bolo da Bolo Doce Brasil, que já está rolando ali no nosso café. Vocês têm que provar. Gente, é tudo de bom aquele bolo. O Márcio já está aqui, ó. Ele já nem presta atenção. Quando eu falo bolo, acabou. Falou em bolo, ó. Olha aí, ó. Chegando o bolo. Nossa, chegando o bolo. Gente, delicioso, saúde para vocês. Bolo, aos ouvintes aí. Esse bolo tem canela, tem passas, tem maçã. Ai, meu Jesus amado, é só por Deus aqui. Vamos lá. Nós temos o yakisoba do Bar do Japa, que eu estava conversando agora há pouco com o Armando, né? Olha, é o melhor yakisoba de Foz do Iguaçu. O melhor yakisoba de Foz do Iguaçu. Então, você que ganha, se você não for lá, você passe para mim que eu vou. Ontem à noite eu já estava lá, porque minha filha é fã número um do yakisoba do Bar do Japa. Um abração para a Claudete e para o Armando. Infelizmente, no domingo não abre, né? Senão a gente já ia no yakisoba na hora do almoço, o né? O Laudelino quer saber o endereço aqui já. O endereço? É. Avenida Iguaçu, quase esquina do Imigrantes, ah? No final, bem da, simples, no final da Iguaçu. Isso, bem no finalzinho. Fácil de ir. Rústico, a família, é ele, a esposa, o filho. Então, casa. Se você não pode ficar lá, traz, pede, e ela faz na hora. Nunca tem nada pronto. Capricho. Faz na hora. Nossa, tem yakisoba, tem um monte de outras coisas que depois a gente fala, mas nós estamos sorteando hoje o yakisoba. E nós temos também no dia, um sorteio do dia 9, que das duas inscrições. Que é o próximo domingo. Que é o próximo domingo, é o primeiro workshop de defesa pessoal feminina da Academia Derion Cipalque. Pode se inscrever ainda. Pode se inscrever. Tá? Defesa pessoal, Academia Derion Cipalque, que é lá no pátio da Igreja Matriz São João Batista. Super bacana, super familiar, um espetáculo. Cipalque Derion AMK. Então participa, vocês mulheres estão concorrendo a esse primeiro workshop aí. Nós temos um terço de cristal azul celeste. Belíssimo, né? Por sinal, a fotografia do terço está na página, na fanpage da Rádio Transamérica, né? Uhum. É o sorteio de hoje, então, é um belíssimo terço de cristal azul celeste com metais prata. Um Beleza. Acessório religioso que nunca sai de moda, né? E esse e muitos outros modelos e cores você encontra na Thea Bijuterias, que é da nossa amiga Thelma Amaral. E da Érica Aquino. Então, belíssimo, vamos fazer o sorteio hoje também. E também temos mais uma novidade aí. Temos uma novidade do programa hoje, né? O Márcio já pediu o que ele quer para ele, mas nós sempre fazemos um sorteio aqui. Aliás, o entrevistado, Liga? Né? Sempre sorteia. Uhum. Através aí das mensagens. Já te chamamos aqui na frente do seu Daldelino, Márcio, ele não vai sortear o Márcio. Não vai sortear o Márcio. A Bioacademia, né? Uhum. Então a Bioacademia, agora você pode. A Bioacademia está com a promoção imperdível. Musculação, ginástica, ergometria, body systems, circuito funcional e zumba. Tudo isso e toda a estrutura aqui na cidade por apenas, sabe quanto, Rita Rocha? R$ 59,00 por mês. Nossa. Muito barata essa promoção, né? Da Bioacademia. Claro e nós sim. Vamos sortear aqui no programa, então, hoje, nesse domingo, uma bolsa para a Bioacademia por 6 meses. Olha só, gente. 6 meses gratuito. Uhum. A Bioacademia está dando, então, aqui para o nosso ouvinte do programa Histórias e Memórias. Histórias e Memórias também é saúde. É história viva, mas também é saúde. Lógico que esse bolo da Bolo Doce é light. Pode comer um monte aí que ele é light. Não tem mas problema. Fazer o que aqui é saúde, né? Gente, antes, para o próximo programa do Dia dos Pais, nós vamos também sortear ali no Mufatão, perto do Batalhão, sim, embaixo tem uma loja, esqueci até o nome, que é do Raul. Vende passarinho, vende cachorro, vende não sei o que, papapá, sabe? Então eu já dei uma faladinha com ele. Para o próximo, nós vamos sortear um gato. Não vou dizer a raça. É lindo, não vou dizer a cor. Eu ia dizer que passarinho não pode, Rita, que daí o Ibama não ia deixar, Rita. A gente sortear passarinho. Periquito, aí pode. O periquito que tem lá é lindo. O canário, tô de olho em um canário. Acho que vai vir um canário pra cá. Mas esse gato é um gato vivo mesmo. É, um gatão, não vou dizer a cor dos olhos. É um gatão. Não, um gatão, pare de rir. É um gatão. De ele quatro faz miau, pernas, miau, é? De quatro. Ah, não é duas, já? De duas pernas. As mulheres... Mas vocês são o terríveis, Márcio, hein? O Márcio, então, afogou com o bolo ali, ó. Não vai deixar a esposa participar, porque eu vou sortear um gato aqui. Gente, vai ser um gato com quatro patinhas. Tá atenção, lá embaixo. Atenção, Foz do Iguaçu. A Rita Araújo vai sortear um gato. Todas vocês, todas ouvintes femininas. Sim. Claro, para vocês que estão participando do primeiro workshop de defesa, ó, no próximo tem um gato aí, viu? Tem um gato, mas maravilha. Tem um canário, e esse canário vai vir pro sorteio também, um canário só lindo. Só se tiver cadastro, lindo. Hein? Eu sim. Tenho medo do Ibama. O não, Ibama tá lá, já dou até o endereço da loja, o Raul. Então, ele tá falou, bom. Vamos pôr o canarinho lá, lindo. Aquele canarinho acho que vai sortear para mim, viu? Vamos fazer assim um sorteio para mim. O programa tá ficando muito interessante. Antes da entrevista, eu vou fazer uma surpresa aqui. Para esse casal lindo e eternamente apaixonados. Nós vamos rodar para eles Domingo em Buenos Aires, Abracadabra. Como é que você sabe? Como é que você descobriu? Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Fiquei surdinha. Ah, sabe, eu tava brincando, gente, mas da onde vai vir o gato de quatro patas? Vocês ficam aí, ó, tudo liçadinho já, né? Eu não vou contar que ele é siamês, não vou contar que os olhos são azuis, não vou contar nada. É da casa do criador, do meu amigo Raul e do Paulo. Particularmente, essa loja fica no subterrâneo ali do Mufato da JK. Então, eu estava brincando, que eu brinco muito com o Raul, mas é casa do criador. E esse gatinho, gatinho lindo, nós vamos sorteá-lo no próximo domingo, se Deus quiser e Ele quer. Agora, Pegoraro, eu acho que o casal tem que contar pra gente a história dessa música. Exatamente, deu trabalho de procurar e achar essa música. Opa. A Sam, ela procurou no baú aí. Aham. Conta então, aí, Aldelino, essa música. O que representa para o casal? Nos tempos da década de 70, era comum os jovens se encontrarem para brincadeira dançante, nas casas dos jovens, né? Era muito sadio. E cada um se encontrava, um convidava o outro e promovia essas brincadeiras dançantes. E na casa dela, sempre tinha, a família grande, os primos e as primas, sempre tinham brincadeira dançante. E eu fui convidado, passando na frente lá, o pai dela estava na porta, e eu e um outro colega que trabalhava no Banco Mercantil na época, falou, vocês não querem entrar para divertir um pouquinho? Está acontecendo uma brincadeira dançante ali dentro. O pai dela convidou. Aí entrei lá dentro. E não é que vi a dona Inês lá dentro, recebendo o pessoal... Eu até lembro até hoje, estava com um casaco xadrez. Era inverno, feito pela mãe dela. Ela tinha um cabelo comprido, grande aqui nas costas. E aí chamei ela para dançar bem nessa música, Tarde de Domingo em Buenos Aires. Então, mas marcou, dançamos, né, tão gostoso que aquilo foi o primeiro ponto de partida do nosso, da nossa paquera, né, velho? Ai, que foi bacana. Impressionante a sensação, né? É. Ao nos conhecermos, naquela época eram aquelas chamadas picapes, né? É. E aí a gente colocava a música que desse, né, ali para movimentar. E aí meu primo colocou essa música, ele era fã dessa música. E o que foi, eu achei assim, hoje, pra mim, né? Não sei, eu nunca falei sobre isso com ele, mas foi, sabe como o encaixe, até no jeito de pegar pra dançar, porque nós gostamos de dançar, a gente gosta. Se sabe é outra coisa, mas gostar nós gostamos. Essa música, ela veio assim, e ficou mesmo, e ficou sendo a nossa história. A nossa história. Abracadabra. Agora, o bom do resgate, que pra nós também foi uma outra surpresa, alguns anos atrás nós fizemos uma viagem num grupo de amigos. E lá estava o seu Luiz. O seu Luiz e a dona Márcia, que era da PASF. Da... Ah, tá. Seu Luiz. Tá. Seu Luiz. Luiz. E conhecemos ele, seu Luiz. Chama ele de velho, seu Luiz. Uma pessoa muito querida, tenho uma consideração muito grande por ele. E ele cuida de. Ele tem um monte de música, ele pesquisa, ele tem um monte de CDs, vai gravando músicas antigas e tal. E um nós comentamos, falei, né? Eu falei, puxa vida, eu nunca mais ouvi a música. E já liguei na rádio, andei ligando nas rádios para ver se tem, mas ninguém tem mais estoque de CDs. Estão abrindo mão. E ele falou, eu vou descobrir para você. É, e ele descobriu, depois me levou o CD gravado com essa música. É que nós temos. Eu tenho que agradecer ao seu Luiz. Ontem, inclusive, eu fui lá visitar a dona Márcia, que está se recuperando de uma saúde. E aí ele já mandou um novo disco. O seu Luiz, para nós, é uma pessoa assim, muito especial. Ele é de uma ternura, né? Quando ele fala, quando ele faz as coisas. E me lembro que ele falou assim, olha, na hora que eu escrevi isso aqui, eu acho que eu estava um pouco emocionado, porque eu vi aqui, borrou, acho que caíram umas lágrimas. Olha, que não, bonito. É uma delícia. Eu falei, não, ó, seu Luiz, o Lau vai ficar muito feliz. E a gente vai, com certeza, um conservar essa amizade. Um abraço então, né, para o seu Luiz aí, um bom domingo. Mas o nosso programa Histórias e Memórias é assim, né? É assim, ele foi cheio de emoções. Criado para isso mesmo também, para descobrir aí as músicas, descobrir o início do namoro, né? História viva. Viva. História viva. 1971. Olha, 1971. É o tema de amor do casal. Sim, beleza. É muito bom. E o Laudelino, nessa época, já era bancário. Já. Você já trabalhava já no banco. Eu entrei no banco em 68, com 16 anos de idade, lá em São Tomé, uma cidade perto de Cianorte, em 68. E depois, em 70, em Cianorte. É, banco? Banco Mercantil de São Paulo, Finasa. Ah, o Finasa. E é Bradesco, hoje Bradesco. Hoje Bradesco. E depois, em 71, eu fui servir o Exército. Quando eu voltei do Exército, que conhecia a minha rainha. Que beleza, que maravilha. Que bom, né? E essa chegada antes de Foz do Iguaçu, nós vamos aqui nessa balada. Sim, aqui, tranquilo. Da história de vocês, tá? É, antes de chegar em Foz, vocês fizeram uma passada aqui pelo país vizinho. Sim, passamos para o Paraguai. Pelo Paraguai, né? Sim, fruto do pai dela. Quando nós casamos em 74... Aqui estava começando Itaipu, né? Sim. Começando Itaipu, o pai dela veio para o Paraguai, junto com a mãe e uma irmã que ela tem, a Renata, vieram para o Paraguai. E eles, de 74 até 85, são 11 anos que eles trabalhavam, começaram na lavoura ali no Paraguai, mas ele tinha um espírito comercial e começou a trabalhar com o comércio. E depois até isso, várias vezes foi lá buscar, porque ele começou a ficar cansado, ficar velho, só estava ele e a esposa, e a dona Maria, minha sogra, e mais essa filha, a Renata, e ele pedindo ajuda para vir, medo de sair do banco, eu tinha muito medo de sair do banco. Sim, é um emprego seguro, né? Seguro, tinha uma carreira bonita, boa. Já era carreira, gerente já fazia desde 1976, já era gerente. Eu fui gerente com 20 anos, 21. E eu muito tinha cedo, medo de sair, né, medo, já estava com os três filhos, né? Mas ele insistiu e aí falou, vamos lá, vamos arriscar. Pedi a conta do banco, e em 85 viemos para cá e fomos trabalhar junto com ele lá no Paraguai. Exatamente aonde? Los Cedrales. Onde fica? Los Cedrales. A esquerda aqui, passa pelo Franco e a esquerda, passa o Rio Mondaí. Sim. E em seguida, mais uns 10 quilômetros. É próximo, então, da fronteira. É próximo. E na época, ela estava efervescente, porque se trabalhava com hortelã, algodão, muita mão de obra, muita gente. Gente, aí depois já começou a vir a mecanização, vim Aí começou a diminuir. O pessoal foi saindo dali e migrando para o lado de São Alberto, para frente, Porto Esperança. Porto Esperança. Uhum. E no Paraguai vocês viam também essa efervescência da construção da usina também de Itaipu? Sim, sim. Muito forte também. Forte, forte. Aí já em 85 já estava... A todo vapor, a todo, né? Vapor, já, né? E aprenderam o Guarani? Um pouquinho só, olha, muito pouquinho. Laurelinho se arrisca um pouco. É? Eu acho uma língua melodiosa, né? Eu acho linda, sim. Nossa, eu acho um espetáculo. Não entendo nada. PTI, Monconi, Decapuí, Cabá. Márcio, fala, Márcio, Guarani. Porque você é poliglota, né? Eu falo. Mais entendo do que falo. É. Olha, o Guarani, Márcio. E você conta, pelo menos até 10? Até 10, quase. Eu vou chegar, eu passei um pouco do seu Laudelino agora, Lino. Viu só? Isso é beleza. A gente trabalhou em... agora eu vou falar que nem os antigos. Eu trabalhei nos meados de 90. Nossa, 90. Meados de 90 e antes de 90. Tá bom. Não, entre 94 e 96, 97, eu trabalhei no Paraguai, né? Aí, além do que não presta, né? Claro, faz parte da digitalização. E aí eu fui aprendendo também outras coisas, né? Então, a gente... Eu acho língua. Poderia, né? Aqui na fronteira, Guarani, a gente aprender Guarani. Assim, até o inglês eu mais entendo do que falo. Tem a falta de prática também. O problema aqui do Paraguai, da nossa região, é que tem muito brasileiro. Então você acaba falando só português. Portunhol. Muito portunhol. Forte, né? É mais fácil o Paraguai aprender o português. O português do que nós, e o Guarani. Até o Paraguai falando no Guarani, até o próprio Paraguai mesmo, ele tem dificuldade de falar o Guarani mesmo. Então, Guarani, mistura. Que eles falam aqui, mistura. Com espanhol. Mistura com espanhol e castelhano, né? Então, eles criaram uma língua popular para eles se entenderem, né? Mas o Guarani mesmo, puro. Eles não conseguem falar. Vão criando os vícios, né, de linguagem, e vão ficando com esses vícios. Né? É como nós aqui também, né? E nós na fronteira com Argentina e Paraguai também, né? A gente acaba ficando... Exatamente, diversidade cultural muito grande, muito, né? Isso é uma riqueza. Eu acho. Para quem não olha aqui nessa região... É um ponto positivo, é um caldeirão cultural. Okay. Exatamente. Então agora nós vamos ganhar o nosso din-din? Isso. E depois voltamos com esse belo casal, tá bom? Coisas antigas que até minhas roupas têm marca do passado. Tá falando da coleção de camisetas do programa Sarcófago, doutor? É! Se liga nas estampas! Tem Red Hot Chili Peppers, Ira, Titãs, Billy Idol e ainda Plebe Rude, Nirvana, Legião, Guns, coisas daquele tempinho bom que não volta. Volta sim, doutor. Todo domingo, 10 da noite, tem Sarcófago aqui na Transamérica. Coleção de camisetas do Sarcófago. Para tentar ganhar a sua, escute o programa e saiba mais acessando radiotransamerica.com.br/pop. Conte para todo mundo, Sarcófago Transamérica. Quem ouve, já curtiu. Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Diversão em primeiro lugar. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Sarcófago. urna utilizada para conservar o corpo de pessoas importantes no Antigo Egito. Aqui na Transamérica, também serve para guardar músicas que fizeram muito sucesso. Tira a poeira e abre essa tumba! E é o que interessa para nós. Sarcófago. Só a velharia das boas. É antigo, mas tá bem conservado. E o mais importante, tem a marca Transamérica. Sarcófago, todo domingo, 10 da noite. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Essa linda música que a gente vai rodar agora é em homenagem a Luiz Gonzaga, que hoje estaria fazendo aniversário. Shot das Meninas. Aonde você estiver, que Deus te proteja. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e Memórias. Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tenho só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, de que pra tal menina não tenho só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Você viu que música linda, Pegoraro? Nossa, engenho, maravilhosa, né? A música, hein? Vamos mandar uns abraços aqui, Rita Araújo? Por favor, precisamos. Eles reclamam dos nossos abraços. Reclamam, eles cobram, né? Cobram. E você sabe que essa semana nós tivemos uma reunião aí do Conselho do Parque Nacional do Iguaçu, junto com o pessoal do turismo e outras instituições. O pessoal do turismo diz que está ligado no nosso programa. Olha aí, domingo, maravilha, de manhã, Histórias e Memórias. Os guias de turismo, vamos mandar um abraço, né? A todos. Guias de turismo, aos motoristas, isso, a todas as pessoas aí que trabalham com turismo na cidade. Com esse lado lindo, né, esse gente? Lado. Mostrando lindo de Foz do Iguaçu. Exatamente. Que Deus proteja a todos. Um abraço lá para Neida e o Bruno, de Cascavel, que estão todos os domingos também via net, escutando o nosso programa. O Carlos Giovanni e a Fátima de Maringá. Olha, nossos ouvintes, já temos ouvintes lá em Maringá também. Viu que chique? O Charles e a Thelma, Thiago e Érica, Neuvi, Naura, Carlos e Fátima, o Ademar do Morumbi, sempre, todo domingo, nós mandamos um abraço para o Ademar lá do Morumbi, todo domingo junto com a gente. A Tati e o Júnior, que são aqui da paróquia São Paulo, aqui são ministros aqui na paróquia São Paulo, um abração para a Tati e para o Júnior, não perdem um programa nosso. A Maíra Prush e todas essas pessoas aí maravilhosas que estão nos ouvindo. Nos ouvir. Se você quer um abraço, ligue para a gente, né? O Movimento de Casais, que até ontem eu estava... O pessoal fez a costelinha lá no São João Batista. Foi isso? Vai ter agora uma nova promoção, vi hoje na missa. Lá, tá, mas ontem teve alguma coisa lá, tá, teve algum jantar, alguma coisa, que eu vi o movimento de casais se movimentando por lá e estão ligados. Estão ligados e olha esse programa e tal. Digo, beleza. É. Você vai acostumando. Chegou domingo, a gente vai providenciar, né, Pegorário? Se Deus quiser, a gente vai para... Vai ter que ir na feirinha, atrás do pessoal que reclama. Estou lá na feirinha. Né? Né? Vamos fazer um passeio para estar junto com o pessoal. E hoje, falando em religião também, a Yáscara hoje não está presente. Isso. A Yáscara participa conosco aqui também. Hoje ela está com um retiro, um deserto, né, das oficinas de oração. Então depois nós temos um recadinho também no outro bloco sobre as oficinas de oração e vida, que vão começar agora também na próxima semana, e a Yáscara já está aí na organização aí das oficinas. Maravilha, quem não fez, por favor, né? É tudo de bom. É tudo de bom mesmo, é tudo que a gente precisa. E queria aproveitar e mandar um abraço, se ele não tá ouvindo pela net agora, mandar para o Ney e a Rosita, que estão lá em Itapera, no Rio Grande do Sul. Quando você estiver ouvindo agora, aquele abraço, a saudade que a gente tem deles aqui do casal. Olha. Tio Ney, a Rosita. O gremista deve estar doente. A Rosita, então, deve estar chorando pela derrota do Grêmio ontem. O Grêmio perdeu e eles realmente não perdem um jogo. Perde. Vamos falar um pouquinho aqui, Rita Araújo, da chegada deles em Foz do Iguaçu, né? O que motivou o casal, a família, a sair também ali do Paraguai, apesar de estar aqui próximo, né, da fronteira, mas vieram para Foz, escolheram Foz para viver, para morar. Sim, mas nós sempre moramos em Foz. O nosso propósito, quando viemos para o Paraguai, só vimos se pudesse morar aqui por causa do estudo dos filhos. Né? Então, desde que mudamos em 85, sempre moramos aqui. Sempre residindo aqui. Começamos morando aqui na Beira Rio, na Avenida Beira Rio, que era mais próximo para sair, voltar. E os filhos sempre estudando, no São José, depois no São Luís, depois no Objetivo. E a caminhada foi assim. E depois, em 92, efetivamente, que começamos no comércio aqui em 92. Uma época muito boa também aqui em Foz. Ainda vivi um momento muito bom do comércio, ali na Vila Portes, principalmente, antes do Mercosul. Certo. A movimentação era muito grande. Tanto é que a gente fazia as compras aqui. Uhum. E aí fomos para a Casa Vitória na Vila Portes. E já iniciou como Casa Vitória. Como Casa Vitória. Era uma loja chamada Comercial Brasiguai, que depois mudamos, o nome anterior era uma loja pequena que tinha ali, e mudamos depois para a Casa Vitória. Então, Brasiguai... Era Comercial Brasiguai, mas do outro dono. Tá certo. Né? Quando nós assumimos, desde sempre foi Casa Vitória. Mas acho que vale a pena a gente falar que nós temos um grande amigo, Paulo Pucinelli, né? Que é sócio conosco lá na Até Casa hoje. Vitória. Uma amizade que nasceu também em função de encontros religiosos. Por muitos anos, nós nos encontrávamos nas quintas-feiras para rezar o terço. E essas famílias, assim, foi criando uma amizade bem sólida. E, em particular, esse nosso amigo Paulo Pucinelli fazia parte desse grupo. Esse... E volta e meia a gente sempre falava que um dia trabalharíamos juntos, aquele projeto e tal. E ele veio, na época que ele veio nos ajudar, pelas circunstâncias que ele veio nos ajudar, foi fundamental. Foi fundamental. Então, aquela amizade que ele criou, terço, que nasceu na oração do terço, foi tão sólida, que ele conseguiu nos orientar, nos acolher, nos ensinar como que poderia fazer as coisas e que são feitas até hoje. Então, dizer também que, quando o Laudelino estava falando que ele era bancário, nós passamos em várias cidades, né? Então, o contexto era outro, né? Era uma outra profissão e tudo mais. Mas eu gosto sempre de ver o quanto a igreja foi importante para nós. Porque, de um lado, eu ficava em casa e o Laudelino tinha o acesso às pessoas, conhecia muitas pessoas. E eu ficava em casa com um olhar nos filhos, três filhos pequenos, vieram todos mais ou menos próximos. E o que me inseriu na comunidade, com as pessoas, e me ensinou muita coisa, foi, de fato, as oportunidades que nós tivemos dentro da igreja. Então, a igreja, a fé, ela tem ela traz um pouco isso. E a gente sempre diz para os filhos, olha, tudo aquilo que nós acertamos foi porque nós aprendemos na igreja. E tudo aquilo que nós erramos, vocês nos perdoam porque foi por egoísmo próprio. A gente acha que não, que as coisas não são bem assim e tal. Faz e acaba não dando muito certo. Mas, nesse período todo, nós tivemos assim, muitas amizades que ao longo do caminho, algumas a gente consegue ainda até hoje rever e se visitar. E de pronto, assim, eu diria assim, sem a menor dúvida, a nossa amizade com a família, com o Paulo Pucinelli, trouxe muita, agregou muito valor na nossa existência em Foz do Iguaçu depois do período do Paraguai. Que bacana. Que bonita mensagem, bacana, né? Da Inês, né? Nossa. E vamos aproveitar e deixar aqui também as portas da Transamérica Foz, os microfones do programa Histórias e Memórias para o Paulo. Lógico. Vamos convidar o Paulo também para contar as suas histórias, né? Desde a chegada dele também. Bacana, né? Ele tem muita história e ele gosta de contar. Nossa, e ele é realmente pioneiro em muitas coisas, assim, no olhar. Ele tem um olhar, eu falo, Paulo, não sei como. Eu gostaria, assim, ele tem um dinamismo maravilhoso, então vale a pena. Que bacana. Sem perder a humildade. É verdade. E já aproveitando aqui pro casal, vocês estão sabendo, né? Que dia 16 agora, de agosto, é a reinauguração da Igreja Matriz São João Batista, que já está maravilhosa. Agora, já vai inaugurar. Dia 16, às 18h30. O bispo é que vai fazer vai ser o celebrante, né? Então, já estão convidados, tem que estar lá, né? Obrigada. Sempre ajudando linda, a São João Batista. Ela está maravilhosa. Eu, todo dia, é um registro da cor, a cor. Tudo está lindo. Tudo está lindo. E os casamentos que estão por vir, está fila. Fila. Sabia? É, Inês, impressionante. Todo mundo esperando. Vai ter entrada de carro agora para a noiva, né? Sim. Não precisa subir a escada. Olha que chique. Olha que está tudo muito chique. Tem gente que está querendo casar de novo. Eu estou achando muito bom. A igreja está tão bonita que vamos casar. Eu vou levar o pegorário e a Yáscara para renovar. Lá no. Já pensou que lindo? Vocês dois aqui, ó. Ou a Rita Araújo, né, Samela? Bom, quem Rita Araújo sabe, vai ter que. Decide, né? É, daí já vão ter que, né? Pensar com mais assim, né? Não me comprometa, né? Ai, ai, ai. Mas agora eu tô vendo que o seu Laudelino. Até uma curiosidade. Vocês assumiram uma pequena empresa de 90 metros quadrados. Conta essa história aí, 90 metros quadrados. 90 metros quadrados. Hoje eu entro lá e fico, eu perco, cadê minha filha? Foi pro lado de lá, foi pro lado de cá. Que loucura, né? Aos pouquinhos. A proposta nossa sempre foi desde quando aquela rua, a Fagundes Varela, aliás, a Vila Portes, em 92, ela era voltada 90% para o pessoal do Paraguai. Verdade, exportação. Verdade. E o movimento era muito grande, mas de volume. E as exportadoras atendiam bastante o pessoal do Paraguai. E, e sempre teve na Vila Portes, e até hoje assim, a fama e a realidade, que os preços lá são sempre bons preços. Verdade. E você encontra de tudo, em todas as lojas. Com qualidade. E todas as lojas praticam um preço muito bom. Então tinha essa fama, porque vendia para o Paraguai, ia como exportação, isento de imposto. E só que o pessoal de Foz, que ia para comprar, iam lá porque era barato, mas nem sempre encontravam, porque ó, aqui é só exportação, aqui é só no atacado. Tanto que a gente, seu Laudelino, pequeno, a gente falava, vamos lá na exportação, não falava Vila Portes. Não, na exportação. Mas vamos lá na exportação. Isso aí. Mas aí o pessoal não tinha espaço para comprar, porque só como vendia bastante para o pessoal do Paraguai na exportação em volume, aí chegava, quanto é que é? Ah, não, aqui é só exportação. Porque o mercado interno de Foz ficava abandonado. Verdade. E a gente falou, vamos devagarinho, vamos colocar. Vamos aprendendo juntos. Pro Paraguai, mas também voltado pro pessoal de Foz do Iguaçu. Foz. E foi aos pouquinhos, fomos acertando. O que ajudou também, que em 94 veio o RV. Antigamente, até 92, até 94, se ganhava muito, não precisaria nem saber ser comerciante. Você ganhava no câmbio. Ganhava na aplicação do dinheiro. Você, a moeda nossa desvalorizada, aquela inflação altíssima, então você comprava um produto hoje para pagar daqui 60 dias ou 30 dias, por um preço em real, em cruzeiro, naquele cruzeiro. E, só que quando, e você vendia ela em Guarani e todo dia aquele Guarani valorizava. Só o câmbio só já o câmbio, era uma movimentação, né? Então, quando você, a mercadoria ficava metade do preço para você pagar depois. Então, todo mundo trabalhava nesse sentido. E só que quando veio a RV, pegou de surpresa muita gente que estava só preocupado em ganhar dinheiro com a aplicação. Houve oportunidade para a gente crescer. É nesse ponto que a gente teve oportunidade para crescer. Porque a gente sempre buscou o trabalho, assim, o atendimento. Entendeu? E vocês começaram, hoje a loja de vocês, Casa Vitória, tem uma diversidade de produtos muito grandes, né? Mas vocês começaram pequenos, com poucos produtos. Vendia ferramentas, aí naquele tempo tinha muito, tinha hortelã no Paraguai. Porque tinha um resíduo também de estoque, quando nós compramos, tinha um perfil. Aquelas gadanhas, alfange, bico de pato, de arado, entendeu? Mas panelas também. Vendia muitos jogos de panela, com tampa azul e tampa vermelha. Uns joguinhos assim, umas panelas fininhas, né? O caminhão, quando vinha descarregar, não podia estar ventando, porque se ventasse... mas vendia muito. Eu acho que é importante dizer que, um pouco na direção do que o Jorge está perguntando, nós fomos percebendo qual era a demanda do mercado. A gente sempre trabalhou assim, muito querendo atender o que o cliente trazia para nós. E aí, listinhas de compras. Olha, temos que ver isso, temos que ver aquilo, foi pedido isso, pedido aquilo. Então, toda a vida e até hoje, nós lá, uma das coisas que a gente fala muito com os nossos é que o olhar do nosso cliente, ele é de extrema importância. Ouça o que ele está dizendo para a gente poder colocar o produto na loja, né? Verdade. Então, aí foi por isso da diversidade. Mas eu acho que nós estamos deixando uma coisa um pouquinho importante para trás. Como surgiu o nome de Casa Vitória? Opa, uma boa história. Boa, muito bom. Vamos você que estava presente, né? Estava presente o Laudelino ali, o Paulo ali, sentado ali, assim, nos primeiros dias, assim, nas primeiras horas assim, de acontecimento da compra do espaço. Uma senhora chegou pedindo por algum produto e tal. Conheci, não sei se o Laudelino, se o Paulo, enfim. Vocês aqui agora, vão ficar aqui. Nós vamos ficar aqui agora e tal. E como que é o nome da loja? A mulher perguntou. Falei, nós nem pensamos nisso, nós estamos fazendo aqui, fechando os papéis, estamos aqui pensando, temos que pensar um nome e tal. E aí ela sugeriu. Vitória, isso aqui é uma vitória. Isso é uma vitória, essa loja. Olha que parece que ela, aquelas palavras dela, assim, pelo menos para nós, e a gente sente até hoje, porque a Casa Vitória para nós, mais do que um espaço, claro, de prover a sobrevivência, para nós ela é mais um ambiente de vida. Né? Que essa é a nossa busca lá dentro. É verdade. Entendeu? A ideia nossa é fazer com que ali seja um espaço onde pessoas possam viver bem. Sabe? Usufruir do pão de cada dia, trabalhando honestamente, tudo, mas também viver, experimentar o que é ser colega, o que é mansidão, essas coisas no ambiente. É um exercício diário. E ela, para mim, ela meio que assim, profetizou, né? Foi vitória porque vai ser bom. Sim, que se tornou a referência na venda de utilidades domésticas, né? Nossa, é tudo Casa Vitória. A gente tem isso aqui, vai lá na Casa Vitória. Quantos funcionários hoje, Inês? 70 funcionários. 70 funcionários. Começaram com dois, três funcionários. Eu, Laudelino, um jovenzinho. Só. Comprávamos, vendíamos, empacotávamos, entregávamos e tudo. Eu fiquei boquiaberto, Rita, porque eu fiz uma pequena, rápida pesquisa, né, sobre a Casa Vitória durante a semana. A gente ia entrevistar o Laudelino e a Inês aqui e vi o site da loja com diversos produtos. Hoje você pode comprar na Casa Vitória pelo site. Então, mas nada como ir lá, né? Não, é uma pesquisa. Essas pessoas de fora, verdade, inclusive, né, da cidade de Foz do Iguaçu, que não pode ali ter o acesso. Lógico que é muito bom ir lá tomar um chimarrão, tomar um cafezinho com eles lá, com os amigos. Mas é impressionante, assim, a evolução, né, a prestação de serviços, assim, diferenciado mesmo, que verdade, realmente a família não, eu faz, tenho uma amiga, né? Aí de Curitiba, ela dizia, você vai lá naquele paraíso? Vai lá naquele paraíso que você acha, que né? Que bom. Obrigada, é bom ouvir, isso é muito bom, porque é uma luta constante para errar o menos possível, né? E quando a gente ouve alguma coisa, faz muito bem. Né? Mas é verdade. O atendimento, assim, ó, nota 10. Obrigada. Sabe, as pessoas nem conhecem, nem sabem que a gente, né? Está entrando lá, muito bacana. E todo esse trabalho aí teve também momentos difíceis, né? Que a gente sabe que vocês percorreram aí vários percalços, ninguém chega, né, onde vocês estão facilmente, né? Mas todo esse trabalho também teve um reconhecimento, né, Laudelino? O que é ser um guerreiro do comércio? Você recebeu um título importante o ano passado, em 2014, do Fé Comércio, né? Sintetiza um pouco isso, né? O próprio nome da premiação, troféu Guerreiro do Comércio. Guerreiro do Comércio. De fato, hoje, como sempre, o comerciante, de modo geral, é um guerreiro. Para suportar carga tributária e tantas outras adversidades, é um guerreiro. Eu fiquei honrado o ano passado. Esse troféu Guerreiro do Comércio é instituído pela FEComércio, né? Federação do Comércio. O que é? É a Federação do Comércio do Paraná. Federação Igual do Comércio. A Federação do Paraná. Da Indústria, tá. Federação de Comércio e Turismo. É estadual, né? É estadual. Âmbito Paraná. Âmbito estadual. FEComércio Paraná. Depois, todas as federações de comércio dos estados formam o Conselho Nacional do Comércio, a CNC. E é formado por sindicatos patronais. Então, de cada cidade, de cada sindicato, todo ano é escolhido um homenageado para ser o Guerreiro do Comércio. Tanto é que a semana passada fomos lá em Curitiba para homenagear o Carlos do Calcipag. O Carlos Olha, do Calcipag lá da Ponte, da Vila Portes. Uhum. Né? Foi muito bacana. Deixa a gente contente, só que a gente tem que dividir isso daí com todos eles, tá? Quando você recebe um prêmio desse você está representando, né, classe todos toda. Toda a classe comercial. Porque tem muita gente que é guerreira, a gente sabe disso, e que às vezes, por uma razão ou outra, que não vem ao caso, não são visualizados, não são percebidos, não muitas são vezes. Lembrados. Não são lembrados. E essa é uma coisa que o Laudelino falou várias vezes para nós, lá em casa e tudo, né? Quem me dera eu poder passar para todos aqueles que eu percebo que estão na luta constante todos os dias, e que às vezes... Não deu certo ainda, né? Principalmente para a guerreira que está junto comigo. Principalmente a companheira, né? A companheira. Verdade. Mas é uma história realmente muito bonita, né? Mas isso acontece, né? E não só com o comércio, né? No nosso caso aqui, também. A gente passa, passa batida, porque tem algum pioneiro que tem uma história que a gente não chegou nele ainda. Então a gente pede encarecidamente, né? Todo domingo, dá um toque pra gente, liga pra cá, fala que a gente vai atrás. Olha, voltando a falar, quando você fala do Márcio comentando agora que lembrando os tempos antigos de 1990, antigo, né? Antigo, Então a gente nem se considera um pioneiro no sentido de idade, de tempo. Mas eu tenho um reconhecimento tão grande pelos pioneiros de Foz do Iguaçu, pelas pessoas que vieram aqui no começo, cara. Não tinha como chegar, era mato. Os desbravadores, Né? Esses tempos atrás, quando a CIF fez 50 anos, a CIF, ela fez uma homenagem aos pioneiros. Foi emoção do começo ao fim. Alguns que vieram, os filhos, os netos, para receber a homenagem. Olha, aqui, a filha e a neta, para receber do seu Augusto Araújo. Seu Augusto Araújo. Muito orgulho. Eu lembro disso. Né? Muito foi orgulho. Foi um dos presidentes lá. Foi o segundo. Foi muito emocionante aquela homenagem. E a gente tem que reconhecer, porque hoje você tem tanto recurso para fazer as coisas, tem dificuldade, mas tem muito recurso. Verdade. Em todos os sentidos. E naquele tempo, não. Tudo não era difícil, meu Deus. Tudo era na mão. Não reclamavam. Estavam sempre animados, né? Sempre animados. Um abraço. É verdade. Que bom, hein? Que bom. Nós temos música programada aí, Márcio? A Samela trouxe mais músicas para nós. Só lembrando que nós estamos aqui nessa entrevista gostosa, né? Nesse bate-papo gostoso, né? Com o Laudelino. Com gente que acredita em Foz, que acredita no comércio. Pioneiros do comércio. Isso aí mesmo. É disso que a gente precisa. Nós vamos de Geraldo Vandré, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Nossa, agora sim, hein? Histórias e memórias. Somos todos iguais.

Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. O que eu escuto? Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. A todos os Travelers of Music da Rede Transamérica, aqui Anderson Antero, Patofinha da galera, convidando você de segunda a sexta às 4 da tarde, tem Toca Uma. Durante uma hora inteirinha você mandando aqui na programação número 1 do Brasil. Toca Uma. Transamérica. Às 4 da tarde. Oferecimento Le Jardin, o restaurante do Turrance Green Hotel. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Vamos lá. Continuar aqui mais um pedaço de papo gostoso, né? E no intervalo, então, com bolo, né? Cafezinho, aquelas conversas de bastidores aqui, aquelas conversas que a Rita Araújo não quer que a cidade toda, a comunidade conheça, né? Sabe? Nós vamos fazer um programa aqui, Rita Araújo, só você contando esses causos bacanas aqui para nós. Já tenho causos, né, Inês? Já tenho causos, olha. E, aliás, essa semana também eu estive falando com um produtor aqui de vídeo e áudio da cidade, essa você não sabe ainda. Uhum. E comentando que eu estava com um programa na Rádio Transamérica, Histórias e Memórias, ele já ouviu o programa, já conhece das redes sociais. Ele disse, mas a Rita Araújo? Falei, sim, a Rita Araújo foi a primeira locutora de FM de Foz do Iguaçu. Está registrado isso. Ele disse, não só locutora de FM, porque na televisão também ela foi a primeira aqui de Foz do Iguaçu na televisão. Então, Rita, eu não sabia disso. Não fale, não fale mais. Mas vamos fazer um programa especial com a Rita, merece, né, Laudelino? Merece sim. Está na hora dela contar isso para todo mundo ouvir, né? Exatamente, as histórias dela, dos seus familiares, né, que são pioneiros também de Foz do Iguaçu. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, a presença aqui ainda, né, desse casal maravilhoso de Foz do Iguaçu, um casal exemplo para nós aqui, o Laudelino e a Inês. E por curiosidade minha até também, como era a Vila Portes quando vocês chegaram, né? Em termos de comércio, em termos de ocupação mesmo ali, geográfico, em termos de movimentação, né? Como era, como vocês chegaram ali, a Vila Portes aqui em Foz do Iguaçu? A ponte, né? Que a era ponte, chamada a ponte. A ponte, né? Até hoje ainda falo, vamos comprar na ponte, vamos lá na ponte para comprar. De fato, eram muito mais ruas de comércio ali, tá? E não era só a Vila Portes também, naquele tempo o Jardim Jupira também era muito forte. O Jupira era até mais do que a Vila Portes. Uhum. E depois do viaduto que migrou a movimentação para a Vila Portes. Mas era muito movimentado, a mercadoria, era muita gente levando mercadoria para o Paraguai. O Paraguai consumia, não produzia quase nada, né? Era um comércio formiguinha. Formiguinha, que era chamado. Quer dizer, era transportado com pessoas a pé, de bicicleta, de carro, de carroça, motocicleta. De moto. Era muito movimento. E até hoje, reduzir algumas ruas, reduziram. Eu até sempre tenho pedido para os órgãos públicos para olhar com atenção para a Vila Portes, porque é um centro comercial muito importante da cidade. E é conhecido não só aqui, na região toda. Tem pessoas, muitas pessoas que vêm para comprar no Paraguai, mas vêm para comprar na Vila Portes. Ali é onde você encontra de todo tipo de mercadoria. A variedade de mercadoria que você encontra ali, ferramenta, confecção, calçado, Tudo que você pensar, você encontra na Vila e Potes. E com bons preços, e né? E com bons preços. Antigamente, vendia-se só à vista. Só à vista. Depois, com a modernização, hoje se vende com preço bom e vende-se no cartão de crédito, vende-se a prazo, certo? Uma outra coisa também. No começo, os produtos não tinha tanta variedade de produtos. Quer dizer, bacias, por exemplo. Eram dois, três tipos de bacias. Hoje, são vários tipos. Muita variedade. E muita qualidade também. Hoje, você encontra na Vila Portes, em todas as lojas, produtos de qualidade. De qualidade. Igual em outros locais. Com a diferença que o preço é diferenciado. Né? E sem dizer que aceita qualquer tipo de moeda também? Qualquer de moneda. Tipo de moeda. Eu estava falando com você nos bastidores. A riqueza que é a Foz do Iguaçu nesse sentido. Qualquer criança hoje, ela conhece dólar, conhece peso, conhece até euro. Conhece dessa facilidade. Guarani, né? Faz o cálculo. Isso fora daqui, fora da nossa região, é o dólar, mais ou menos, alguém sabe falar de dólar. Uhum. Nós aqui temos todas essas moedas. Aqui numa banquinha de jornal, como a gente falava antigamente, né? A banquinha você tem que aceitar 4, 5 moedas diferentes, né? Porque o turista está ali, seja o argentino, seja o europeu, o americano, né? São pessoas de casa, né? Pessoas de casa. O Paraguai, o argentino são de casa. Verdade. E acho que isso é uma riqueza peculiar. Nossa, aqui. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Porque as experiências, sejam elas de vida, de cultura, é uma riqueza imensa. Você ter um filho sentado numa cadeira escolar ali, e ao seu lado ter pessoas de outras nacionalidades, entre eles, né? Então, essa cultura que eles já vão tendo acesso e vão alicerçando outros olhares. Então, também alguns paradigmas, a questão dos preconceitos, de raça. Isso é um caldeirão efervescente. Então, assim, nós precisamos... Bom, eu sou uma pessoa suspeita. Eu amo Foz do Iguaçu. Por isso, pela possibilidade de aprender muito com as coisas que acontecem, assim, muito rápidas, né? Então, você convive com pessoas diferentes, com culturas diferentes, e aí você vai vendo que o mundo ele é muito maior do que a gente está enxergando, né? Verdade. E isso para as nossas crianças, quando bem conduzido, né, nos espaços que eles devam aprender, imagino que será o futuro dessas crianças com esse olhar, né, porque é uma coisa universal, você ouve coisas que em cidades bem próximas de Foz do Iguaçu não existe. Verdade. Não existe, sabe? Quando a gente vai, por exemplo, uma festa de aniversário, um encontro de famílias em outras cidades que são próximas a Foz, e você vê que a conversa ela é muito local. Muito familiar, né? Ela é muito local. Ela fala bem das coisas que acontecem ali, quase que dentro de um círculo fechado. E quando você vai num outro espaço aqui em Foz do Iguaçu, você tem a oportunidade de ver, conviver e aprender com pessoas das mais diferentes culturas. Verdade. Então você volta para casa, olha, hoje eu vi uma coisa diferente, olha, eu pensava que era assim. Então, essa riqueza, esse caldo cultural, nós temos que fazer tudo para fazer a manutenção disso. Verdade. Os meios de comunicação de Foz do Iguaçu, os jornalistas divulgam, né, Rita? Sim. Que são cerca, aproximadamente, 80 nacionalidades diferentes, né? Verdade. Aqui etnias, em Foz do Iguaçu, etnias. São 80, mais de 80 mais etnias, de 80. Então, né? Essa é a região trinacional única, eu digo. Única. É única. Trinacional única. E que nós podemos estar ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas de manhã você está no Brasil, à tarde aqui no Paraguai, depois na Argentina, num dia só você rapidinho. É café num país, almoço no outro e jantar no outro. Não é? E a gente se dá conta disso quando nós recebemos visitas, por exemplo, né? Uhum. Então, como é que vocês estão pensando, né? Fazer, nós estamos pensando assim, olha, mas isso dá para fazer assim, depois dá para fazer assim, você vê que é tudo muito fácil, né? Exatamente. E olha o nosso pensamento, seu Laudelino, quando chega as visitas na nossa casa, ai Jesus, amanhã vamos para o Paraguai. Outra pessoa, não é assim? É assim? Porque a gente se deixa e não vai, né? Nós temos alguns casos de que ao receber a visita, nós já deixamos, disponibilizamos uma chave do nosso apartamento. E aí nós vamos fazer a nossa rotina e eles ficam muito à vontade. É muito gostoso isso, sabe? Empresta o carro, dá a chave do carro, o carro ao Paraguai. Mas não esqueça de trazer para mim algumas coisinhas. Vai para a Cidade Leste, é a ponte da amizade. É. Vai para a Argentina, ponte da fraternidade. Tancredo Neves. Demais. E outra e aí, coisa, por diante. O importante também é a paz que se vive aqui, graças em Foz do Iguaçu. Isso. Com todas essas etnias, verdade, a paz que existe e o respeito que se tem um pelo outro. Verdade. No Cine Loja, por exemplo, nós temos participantes lá judeus e muçulmanos, árabes, muçulmanos, né? Certo? Vão junto no carro. Vão junto no carro, vão até papo. Quer dizer, batendo papo, trocando ideia, defendendo o Foz do Iguaçu. Eu acho uma riqueza isso daí. Verdade. Já que o Laudelino tocou nesse aspecto, eu acho que talvez por isso a nossa cidade ela é uma cidade de paz. Apesar de todas essas coisas que acontecem no Brasil e no mundo todo. No mundo todo. Mas ele tem, porque cada etnia também traz a sua espiritualidade. O seu modo de ver, de pensar e de agir. Então, aí agrega assim, outros valores que entram numa outra dimensão. Então, todo mundo vai buscar trazer da sua espiritualidade para o bem comum. E isso gera, com certeza, muita coisa boa. Que bom. Eu tenho uma pergunta, Rita Araújo, para os nossos convidados. Nós sempre falamos aqui na cidade, nessa questão histórica, né, do passado de Foz do Iguaçu, e nós sentimos muita necessidade da cidade ter um museu, ter um espaço específico para contar a história da cidade. Talvez vocês concordem conosco, com o nosso programa Histórias e Memórias. E a pergunta que a gente faz é: onde seria viável, onde seria o melhor local para se fazer um museu na cidade? Estou perguntando, Rita, porque o nosso ouvinte aqui mandou uma mensagem para nós, o Fabrício, da Alcim Castilha. Essa pergunta fica na nossa página, né, na fanpage da rádio. Uhum. E ele colocou aqui que gostaria de ver um museu na antiga Câmara Municipal, em frente ao cartório Pinheiro. Ali bem no centro, na Praça Getúlio Vargas, né? Porque hoje é Procuradoria-Geral, eu chamo de chapéu virado, né? Porque aquilo é uma construção. Câmara ali. Parece um chapéu virado. Inclusive tem uma construção nova lá recente, né? Para bater alguma coisa. Informações. Estranho também, mas porque como local. E vocês, o que vocês acham? Excelente local. E é um órgão, é uma propriedade que pertence ao poder público. Não é tão difícil de se fazer. Muito bem localizado. Outra coisa, a igreja na frente. Na frente. É porque ali é o nosso Bartolomeu centro. Bartolomeu Mitre, pertinho ali, que são... É o nosso centro histórico, né? Centro histórico, tá? Nosso. São os locais bacana. E acho que a gente tem que fazer esse olhar, não só pela questão física do espaço, mas pela questão de acessibilidade às pessoas. Uhum. Porque se nós vamos colocar uma coisa que é do bem comum, é da comunidade, não só aquelas pessoas... Porque se coloca um lugar retirado, tem a questão do transporte e tal. Ali nós temos... Dá para fazer uma concentração de pessoas que viabiliza a visita quando querem. Uhum. Até para os próximos... As escolas e tudo mais. Então fica muito à mão ali de quem... É porque a gente no princípio falava na praça, né? Temos porque eu falei na Praça Getúlio Vargas. Né? Tem a Fundação Cultural, isso. Tá, como também o sugestão. Fórum, né? Primeiro fórum, o primeiro fórum. Tem o Grécio, onde era o aeroporto. Né? Ali perto mesmo, pegaram um tal patrimônio. Patrimônio ao lado ali onde dessa praça. Onde funcionava a coletoria há muito tempo, tá? Sim. Um prédio. Super prédio. Maravilhoso. Só que não tem ali também. Estacionamento, né? Mas tudo bem. E aquele prédio também na Quintino Bocaiúva ali, onde já foi o Foz Habita atual, Foz né? Habita. Já foi sim, um aquele verdinho limão. Um prédio muito bacana, uma das casas históricas, né? Que sobrou. Foi em Foz prefeitura, Iguaçu, ali funcionou aqui. Tudo. Aí foi a Telefônica, né? Isso. Na época que veio começou o telefone com 3 dígitos, começou ali. E possivelmente também pode acontecer que se acontecer o centro cívico nosso, o Paço Municipal, aí próximo na Paraná, a né? prefeitura perto seria do o ideal. Viaduto, né? Nossa, sim. Seria o ideal a prefeitura. A prefeitura. Que é linda, eu acho lindo aquela. O prédio aquela muito lindo. Muito lindo. E uma coisa que vai começar agora a discussão em Foz do Iguaçu também, que é importante a gente salientar e já ficar também de olho aberto, esperto, é a revisão do plano diretor do município. Então, está começando agora terceiro plano, as discussões. E aí, Rita, se faz exatamente essa discussão. Onde vai ser o centro cívico? Sim. Onde que vai poder construir prédios altos? Onde que vai ser expansão da área urbana, área rural? Industrial. Que bacana. Industrial. E esse conselho aí tem algum mentor pioneiro? Que de repente conselho, vale, né? No conselho? No Codefós? É. Puxa, tinha que convidar, né? Um pioneiro, alguém lá, só para fazer parte. Ah, entendi. Puxa fazer vida, parte, né? Precisaria. Afinal de contas... É o plano diretor não sei se é o Codefós que vai participar. Eu acredito que vai ser. O Codefós, quem participa são entidades, são várias entidades. Mas daqui. Ficaria bacana, né? Convida um, poxa vida, um pioneiro, um desbravador, alguém da família. O pessoal que já trabalhou nos planos diretores anteriores, né? Valorizar um pouco isso, né? O primeiro plano diretor que foi. Não, feito. Pelo menos consultar, não fazer parte, né? Vamos consultar. Eu acho bacana. É bacana, sim. Bacana, até isso. Até porque a gente sabe aqui, até pelo programa, pelas entrevistas, né, que nós já fizemos aqui, como essa maravilhosa entrevista de hoje, é que muitas coisas boas foram feitas em Foz do Iguaçu no passado, né? Muitas promoções, muitas ações importantes, inclusive na área do turismo, que nossa cidade depende muito do turismo também. Então é importante a gente estar valorizando isso, recapitulando isso, né? Vendo tudo isso, o que aconteceu já na nossa cidade. E agora nós vamos dedicar mais uma música para esse casal maravilhoso. Coisa boa, a gente não quer que vocês... Vamos deixar embora, não. Vamos segurar, vamos prender aqui, né? É, Nelson Gonçalves, Honda. Oh, Honda, como é? Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batido, desencantado da vida. Sonho, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca inútil, eu não desistiria. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição. Cena de sangue num bar da Avenida São João. Abatido, desencantado da vida, um sonho, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desista, essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando um bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. histórias e memórias. E hoje as músicas realmente estão todas nota 10, né? Só lembrando, nós estamos aqui com esse casal maravilhoso aqui, o Laudelino e a Inês, conversando. Eu vou chamar agora, Rita Araújo, um pouquinho a Yáscara Bresolin, que é minha esposa, não pôde estar aqui ao vivo hoje com a gente, porque ela está fazendo um deserto da oficina de oração, um retiro, né, que é chamado deserto. E está se iniciando novos grupos para as oficinas de oração e vida. Então ela fez um convite especial, né? A oficina é um serviço, ela está empenhada nisso, ela trouxe a oficina de oração aqui para Foz do Iguaçu, desde lá de Cascavel. Então nós vamos colocar uma fala da Yáscara Bresolin sobre a oficina de oração e vida. Márcio, pode mandar. O programa Histórias e Memórias, e estamos aqui com a Yáscara Bresolin, que vai falar um pouquinho para nós, né, Yáscara, sobre as oficinas de oração. Bom dia, Yáscara. Oi, tudo bem, Jorge? Bom dia. Não, é o seguinte, a gente, duas vezes por ano, né, no começo de março e no começo de agosto, nós iniciamos as oficinas de oração e vida. No Brasil todo, no mundo todo, também tem oficina de oração e vida. O que é essa oficina de oração e vida, né? O que, que as pessoas perguntam? A oficina de oração e vida é um serviço que tem como objetivo ensinar as pessoas a orar, né? Elas vão aprender através de um método que um frei capuchinho franciscano, na verdade ele nasceu em Madrid e morava no Chile até o ano passado, quando faleceu, né? Na verdade, faz um ano que ele faleceu já, a gente até se perde, né? Mas Frei Inácio Larrañaga iniciou essa oficina de oração e vida porque ele percebia que as pessoas se queixavam que não sabiam orar, que não sabiam como rezar, que não sabiam ler a Bíblia, que a Bíblia é muito difícil, que não sei o quê e tal. E ele acabou iniciando uns métodos para ensinar as pessoas a orar. E quem, Yáscara, quem pode participar dessas oficinas de oração? Quem participa, Todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas que querem ter um contato mais íntimo com Deus, né? Porque a oficina de oração, ela é muito assim, no lado silencioso. É muito mais assim, não tanto de cantos e expressões externas, mas justamente é um crescimento interno, né? Da pessoa, tanto na parte espiritual quanto na vida também. Por isso que é a oficina de oração e vida, porque vai aceitando aos pouquinhos as coisas que acontecem na vida, as pessoas que estão à nossa volta, alguns traumas, algumas coisas assim, né? E essas pessoas que vão participar têm alguma idade específica? Pode participar tudo? A oficina de oração e vida, ela pode ser tanto para adulto quanto para jovem. Esse semestre nós temos oficina de jovens, mas só em Santa Terezinha de Itaipu. Vai ter o privilégio, Santa Terezinha de Itaipu, de ter uma oficina de jovens. Mas aqui em Foz do Iguaçu, nós vamos fazer as oficinas de oração para adultos. Adultos é 18 até quantos anos quiser. Quantos puder participar. Quantas pessoas se sentirem. Podem ser pessoas, inclusive, podem ser pessoas que não sabem ler, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de ler, de escrever, não tem problema, pode participar das oficinas de oração com a ajuda de alguém em casa depois para fazer as leituras bíblicas, né? Porque é um método que a gente precisa fazer uma prática em casa. Então, uma vez por semana a gente se reúne para rezar, né? Para aprender o método de orar, né? E em casa, durante toda a semana, nós vamos ter que fazer uma prática disso. Então, nós vamos nos comprometer a fazer uma leitura bíblica e praticar o tipo de oração que a gente vai aprender naquela semana. Isso durante 15 encontros. Uma vez por São semana. 15 semanas, então. 15 semanas, isso. E para quem quer participar, o que, que ela deve fazer? Como que ela entra em contato? Ela fala com quem, com a sua paróquia? Explica um pouquinho para a gente isso. Cada pessoa que é responsável, um guia, né, que conduz esse encontro, ele que é responsável por esse encontro. Então, se você sabe aonde vai ser esses encontros, você pode se dirigir diretamente ao local, né? Semana que vem começam, são as aberturas. Nessa abertura, vai ser explicado o que, que nós vamos precisar, né? Não, é, a Bíblia, provavelmente, o caderno espiritual, essas coisas assim. Tem um materialzinho que nós usamos na Oficina de Oração, que é um livro de orações e cantos. Então, esse material, então, é o único material que a gente acaba pedindo para a pessoa adquirir. E é gratuito a participação, não paga nada. A inscrição é gratuita, ninguém paga nada, né? Esse material que a gente usa na oficina, ele custa R$14, mas a pessoa vai poder pagar como ela puder, e se não puder, não é por causa do material que não vai fazer oficina de oração, né? Então pode ir pagando aos poucos, ou é R$14, mas é um livrinho para a vida toda, e ele e é o mesmo método, o mesmo livrinho que se é utilizado desde o início das oficinas em 1984. Então faz muitos anos que existe já a oficina de oração. E se a pessoa ligar aqui, então, para a Rádio Transamérica, ela vai ter os locais aqui? Tem acesso a esses locais? É, eu já gostaria de falar, né? Em Santa Terezinha de Itaipu vai ter oficinas na terça-feira, dia 4/8 começa. E também na quarta-feira, no dia 5/8, né? Na terça-feira vai ser no Menino Jesus, né? E na quarta-feira vai ser na Capela Nacional do Carmo. Tá? Então, as oficinas de adulto. Aqui em Foz do Iguaçu vai ter várias. Vai ter na segunda-feira, dia 3, já, na paróquia São João Batista, às 19 horas. Vai ter também uma quinta-feira à tarde na São João Batista, vai ter. Na São Paulo vai ter as terças-feiras, nas 15 horas, aqui no Maracanã. No Perpétuo Socorro vai ser nas quintas-feiras também. Então, quinta-feira que vem, às 19h30. Na Nossa Senhora de Luz, lá na Vila C, vai ter uma oficina também. Então, a gente convida, vai ser nas terças-feiras também. Então, dia 4 começa. E no Bom Jesus do Migrante, dia 4, vai ser na terça-feira também, às 19 horas, lá na Vila Portes. Então, o pessoal da Vila Portes vai poder participar também, pela primeira vez que vai ter oficina nessa paróquia do Bom Jesus do Migrante. E, por último, na Três Lagoas, lá na Santa Rita de Cássia. Capela Santa Rita de Cássia vai ter oficina de oração na sexta-feira, para terminar a semana, né? Então, a semana toda vai ter oficina só... E vários locais, né, Yáscar? Então, locais. Só não participa quem realmente não quer, né? Porque locais tem bastante à disposição. E é um crescimento muito bom de vida. Eu digo sempre que eu encontrei a paz, encontrei na minha vida, encontrei... motivo realmente tudo para viver é através da oração, né? Através desses encontros com Deus. Então, acho que vale a pena para pessoas realmente encontrar a felicidade, né? Se a felicidade existe, está em encontrar Deus na vida. Então, que bom. Obrigado, Yáscar, por estar dando esse recado aqui na nossa Rádio Transamérica, Foz, no programa Histórias e Memórias. A Yáscar que trouxe, né, as oficinas de oração de Cascavel para cá, né? Não tinha as oficinas aqui em Foz do Iguaçu, né, Yáscar? Você foi pioneira. Você me trouxe para cá, né? E daí eu vim com as oficinas. Você foi pioneira em Foz do Iguaçu com as oficinas de oração e tem se dedicado bastante até na formação dos próprios guias hoje, né? Desses condutores, né? Que estão espalhados aí por essas paróquias dando, né, as oficinas de oração. Exato. Então, muito obrigado. Os nossos Obrigada ouvintes. Pela rádio, né, pelo esse espaço onde a gente poder divulgar esse trabalho, é um serviço da igreja, né? Para ajudar as pessoas. Serviço totalmente voluntário, né? Voluntário, nós não ganhamos nada para isso. Então, você que está escutando, nosso ouvinte aí, cativo, né? Fiel de todo domingo do programa Histórias e Memórias, está convidado, então, já para essa próxima semana, então, né? Procurar a sua paróquia para começar as oficinas de oração e vida. Muito obrigado, então, Yáscar. Obrigada a vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, ligue para a Luciana, que eu vou deixar todos os números de telefone aqui com ela, tá bom? Ok. Luciana aqui na Rádio Transamérica tem todas as novidades aqui, todos os contatos, todas as paróquias das oficinas de oração e vida. Obrigado e um ótimo domingo. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Então lá, gente, ainda dá tempo rapidinho para as participações que os nossos convidados aqui já estão com a caneta na mão para escolher, hein, quem é que vai levar os brindes maravilhosos de hoje. WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz e aquele telefone fixo que eu adoro ouvir aquele sonzinho, né? Tô ouvindo a sua voz, 3028-2828. Então, rapidinho, corre para participar, que ainda dá tempo, tá? E nós vamos de Dalva de Oliveira, que será, Márcio?

acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Quanta porcaria! Não aguento mais tanta sujeira. Quanto mais eu limpo, mais ele suja. Olha só esse armário, tão cheio de bolinha. Natalina! De segunda a sexta e 5 da tarde, a Transamérica abre o baú e põe a velharia pra fora. É o Naftalina, com as músicas que marcaram a infância da tua mãe. O programa é bom, mas nessa rádio só tem porco. Transamérica! A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. E aqui a gente viaja mesmo. Não é só Laudelino, hein, dona Inês? É, mas tem novidade aí, né, Pegoraro, da Casa Vitória? O Laudelino aqui se entusiasmou com o nosso programa aqui, Histórias e Memórias. Ele tem uma novidade para contar aqui para nós. Gostei da participação dos ouvintes. Que bacana, viu? Que programa, que experiência agradável foi vir aqui. É, eu queria, não, me entusiasmei até. Então, como domingo que vem é o domingo Dia dos Pais, nós temos lá na Casa Vitória a telha para fazer peixe, mas não só peixe, faz costela, faz frango, faz o que quiser. É uma telha que você pode levar no forno e tem também um espeto que você coloca ali em cima e põe na churrasqueira. É uma delícia, tá? Então, vamos sortear, então, uma telha para peixe com tampa, com suporte e com espeto para colocar na coisa. Completinha. E vem com receita, viu? Vem com receita também. Olha que beleza. Aí. Mas vai chover domingo, hein? Domingo que vem, Dia dos Pais. Vai ser um programa especial, né? Nós vamos ter vários depoimentos, né? Vários depoimentos, porque a gente ama todos os pais, a todos os entrevistados, sem né? Sem exceção. Sem exceção. Então, a figura número um aqui vai ser Jesus Cristo. E o resto? Isso. Os outros. O resto é resto, né? Domingo que vem nós vamos ter, então, brindes especiais também. Vamos ter um sorteio especial também. É, Macuco Safari, helicóptero, almoço no Parque Nacional Porto Canoas, né? O passeio, né? Não é ganhar o helicóptero, Márcio. O Márcio, como ele é estudante, ele é acadêmico de direito, então tudo tem que falar aqui perfeito para a gente não levar uma ação depois. Tem que cuidar, né, Márcio? Mas é um passeio no Macuco Safari, um passeio de helicóptero, um almoço no Porto Canoas e esse brinde especialíssimo da Casa Vitória, então uma telha, né, para fazer o seu assado. Assado, muito bom. Dá para fazer o peixe bom. Laudelino, eu sempre pergunto no programa aqui, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, eu faço uma pergunta para os nossos entrevistados, assim, o que você gostaria de ver na cidade de Foz do Iguaçu implantado e em funcionamento? Então, nós falamos do museu, que o museu para nós sempre é uma coisa muito, muito importante, nós fazemos uma campanha aqui com o Museu da Cidade. Mas na tua opinião, você que é do comércio, tem toda essa experiência, né, vivenciada aqui em Foz do Iguaçu, o que você gostaria, seja na área de turismo, seja na área administrativa, seja, enfim, de logística, infraestrutura, o que você gostaria de ver em Foz que ainda não existe e instalada e funcionando em Foz? Eu vou ser sincero, fiquei animado agora esses dias. Tem um espaço aqui em Foz do Iguaçu que eu acho, eu sempre gostei e sempre fiz questão de levar pessoas para visitar. Que é o Marco Três Fronteiras. E fiquei contente agora que houve uma licitação e parece que vão reativar. É uma pena, um marco histórico desse aí e que você hoje não consegue levar alguém lá para ver. Não tem. Eu gostaria, uma das coisas que eu gostaria, a nossa cidade, ela é comercial, turística, e ela carece de ter uma estrutura, uma cultura nossa, de nós moradores, é voltada para receber bem e comunicar bem para o turista. Então, uma das coisas seria o Marco Três Fronteiras. Tá? Tem mais alguma coisa? Não, porque tem mais. Porque do Marco eu vou comentar aqui também. Ah, legal. Porque o Marco, recentemente, a prefeitura lançou, né? Então, isso. O edital de licitação. Houve a participação de uma empresa apenas, da Cataratas do Iguaçu S.A., né? Que já trabalha no Parque Nacional do Iguaçu. Então, ela ganhou essa licitação. Isso. E o projeto é belíssimo, né? É, já está sendo protocolado agora na prefeitura. O início das obras, o pedido para início das obras, obedecendo o cronograma da própria licitação, né? E a Cataratas do Iguaçu S.A. tem grande experiência nessa área, já está trabalhando nessa área de entretenimento, de parques, de turismo, né? Principalmente no Brasil todo. Então, realmente, acredito que agora vamos ter uma recuperação daquele espaço, né? Que é um espaço histórico. Na cidade, do Marco, né? Das Três Fronteiras. Também ali o Espaço das Américas, aquela construção também. Aquele conjunto. Todo conjunto faz parte disso. E me parece aí que para o ano que vem nós já vamos ter esse projeto já pronto e para os turistas e para a comunidade ter acesso àquele local. Partindo de você, eu fico animado, porque você conhece bem as realidades ali e a expertise não falta, né? Exatamente. Então, é um projeto muito, muito bem elaborado e há uma seriedade muito grande dessa empresa em fazer um bom projeto para Foz do Iguaçu. Então, não apenas fazer ali qualquer coisa ou simplesmente dar uma tapeada ali, fazer uma maquiagem e recuperar o espaço. Não, é fazer realmente um espaço definitivo, uma recuperação paisagística, urbanística, muito grande naquela região, que pode, né, futuramente estar aí sendo colocada junto à Beira Rio, né? Beira Rio, sim. Que é um projeto maior também. O projeto Beira Foz, né? Beira Foz. Então já vai fazer parte também a recuperação do Marco. Uhum. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Deixa eu mandar uns abraços aqui, que não vai dar tempo. A Janete do Bolo Doce está com a gente, mandando um abração, perguntando se o bolo estava gostoso. Eu acho que sim, porque não tem mais nada. Não sobrou nem farelo. Nossa, não sobrou nada aqui. Tá uma delícia. E um beijão também para minha amiga lá da Paraguaçu, a Leila. A gente até estava comentando aqui, né, seu Ladeleno? Um abração para a Leila. Sucesso aí nas vendas e dia 26 o Carlos Bordim vai estar com a gente aqui no Histórias e Memórias para falar dos 50 anos da Paraguaçu. Olha que bacana. Então, um abração para o Carlos, para a Leila, para o Lívio, todo o pessoal aí curtindo já o Histórias e Memórias, que já faz parte da agenda, né, Leila? Gostaram do programa? Tá mandando um abraço para vocês obrigado, também. Obrigado. Valeu, hein? Com você, Pegoraro. Muito bom. E estamos fazendo sorteio já aí, né? Já. Vamos numa música enquanto a dona Inês termina aqui depois, do sorteio. Depois nós já anunciamos os sorteados do programa, né? Então. Só lembrando aí rapidamente, né, Rita, que nós temos o sorteio, então, do Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e também do Maravilhas do Mundo. Nós temos o Bar do Japa participando também conosco nesse domingo. Nós temos um lindo terço de cristal azul da Thea Bijuterias. Nós temos o Bolo Doce, da Bolo Doce Brasil. Nós temos a inscrição da academia, né? Derion Cipalk, AMK. E nós temos também uma bolsa, uma participação da Bioacademia. Beleza. Gente, então, nós vamos agora com a musiquinha rapidinho, gostosa para ouvir. Vamos de Carly Simon, Come Around Again. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. In. So good on paper. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Bom, vamos lá para o sorteio, minha gente linda. Eu estou olhando aqui os nomes, não tem nenhum para o meu nome. Não ganhei nada. A disputa aí pelo sorteio foi grande hoje, poxa, hein, Rita? Poxa vida, e eu aqui dele bastante. Passar o WhatsApp para a rádio, né? E a Luciana nem para colocar meu nome lá, não. Poxa vida. Isso não vale, né, dona Inês? Não vale. A gente não ganha não nada aqui. Tem nenhum laranja aí, né? Ah, não. Cuidado. Que barbaridade. Então vamos lá, gente. Quem... Vamos começar pelo yakisoba do Japa lá, que é uma delícia. O senhor tem que ir lá, viu, seu? Sim, eu vou sim. Eu vou levar sim, a Lúcia lá, eu vou falar para eles que vocês vão lá. É de terça a sábado. Sempre, só de noite. E é cliente nosso lá também. Ai, o Armando, que beleza. Isso, o Armando. Um abraço pro Armando. É verdade. Olha, um abração, Armando, aí, hein? Que beleza. Então, quem tirou a yakisoba e vai lá comer e não vai me convidar, eu sei, é a Leila Vitória Pelizari. Essa Leila anda ganhando muito aqui, hein? Já não? Leila Vitória Pelizari. Olha que a semana passada eu já li esse nome aqui. Ai, ai, ai, ai, ai. Tá, faceira, né? E a... ganhou. Tá? Aqui o Vale do Dino, Pegoraro. Vale dos Dinossauros. É, o Vale do Dino foi ótimo, né? O Dino. Vanessa Caroline Ferreira Rocatelli. Então a Vanessa ganhou o Vale dos Dinossauros, ela tem 15 dias para fazer o passeio, né? Ela entra em contato com a Luciana aqui na Rádio Transamérica e ela pode levar dois acompanhantes. Beleza. Então quem levou o terço? Marvione de Oliveira. Olha, Marvione de Oliveira, parabéns, um terço lindo, né, da Thea Bijuterias. Entre em contato aqui com a Luciana também, agenda aqui, porque nós gostamos também de tirar foto dessas pessoas que foram sorteadas e colocar na página, porque aí o nosso produto aqui tem que ser entregue e tem que ser documentado. Todo mundo tem que... Até claro. O Bar do Japa falou que ele não tem como ele registrar que a pessoa, então, de repente, né, lá no seu celular, faz o... Olha, você vai pegar um yakisoba do lado de um japonês, gente. Isso é uma coisa boa. Então, beleza. Esse belíssimo terço, então, a ganhadora entra em contato aqui com a rádio, com a Luciana. Então tá, vamos lá. Quem levou a Bioacademia? Vanessa Bio. Negro. Vanessa que ganhou a Bioacademia por 6 meses, tá? É uma bolsa. Então ela entra em contato aqui também com a Luciana e ela vai entrar em forma. Agora ela pode. Uhum. E quem vai comer o bolo, guarda um pedaço para mim, é a Mayara Brizuela Marrone. Ai, que delícia, né? Ganhou um bolo da Bolo Doce. É, liga para a Luciana, né? Para maiores detalhes aqui na rádio. Mas Mayara Brizuela Marrone, parabéns. Me convida, hein? Aff, Maria. Vamos lá? Quem mais? Museu de Cera, Pegoraro. Ângela Tavares. Ângela Tavares, então, ganhou o ingresso para o Museu de Cera. Ela tem 15 dias para fazer o passeio. O Museu de Cera fica ali na BR-469, estrada que leva até as Cataratas do Iguaçu, até o aeroporto. E ela entra em contato também aqui com a Luciana, da Rádio Transamérica, e ela pode levar também dois acompanhantes para o passeio. Ok. Maravilhas do Mundo, Alexandra da Silva. Alexandra da Silva também entra em contato aqui com a Luciana, na Rádio Transamérica Foz. Ela pode levar dois acompanhantes também e tem 15 dias, então, para visitar esse novo atrativo de Foz do Iguaçu, que é o complexo, né? Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo. Sempre lembrando, gente, que quando vocês fizerem os registros e forem postar nas mídias sociais, não esqueçam, por favor, a gente está pedindo carinhosamente, coloquem que é o brinde, o sorteio do programa Histórias e Memórias. Obrigada, tá bom? Essa documentação é muito importante, né, para nós, do programa, para os nossos parceiros, né, que estão a cada domingo aqui conosco. E temos que agradecer, né, a Deus, porque todo domingo tem gente nova participando, tem novos produtos, novos parceiros. E esse pessoal pode estar indo para o nosso futuro livro, né? Vai estar lá, exatamente, um rostinho lá, se Deus quiser, vai estar no nosso futuro livro. Histórias e Memórias Essa de Foz do Iguaçu. Parceria de sucesso. Esse aqui é o programa mais doce da rádio iguaçuense da região. Programa que mais entrega brindes. É verdade. Claudelino, então, estamos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Eu já agradeci, a Rita agradeceu também a presença de vocês, do casal aqui que enriqueceu hoje o nosso programa, uma sabedoria desse casal que é impressionante para nós, um exemplo, como eu falei, para todos nós. Então nós queríamos deixar o microfone da Transamérica Foz aberto para você primeiro, depois para a dona Inês, para as despedidas finais e as suas palavras. Jorge, na verdade é eu que agradeço, nós que agradecemos pelo carinho de vocês. Eu fiquei encantado com essa dinâmica do programa. Encantado mesmo. E a participação dos ouvintes. Nosso muito obrigado. E espero não decepcionar vocês também, tá? Eu queria aproveitar e dar um beijinho nos meus netos. Para os filhos, Nora, Genro, também. Mas especialmente para o João Vitor, que deve estar ouvindo. A Isabelinha, que fez aniversário antes de ontem. E para o Gael, que é pequenininho, mas é o mais novinho neto. Tá? Um beijão para eles no coração deles, tá? Meu muito obrigado a vocês todos, tá, Rita? O Márcio, que eu já conhecia, a filha da Rita. E a Luciana também, e a você, Jorge, que eu considero bastante. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Laudelina, dona Inês. Eu sinto que a autoestima da pessoa, ela cresce na medida em que você vai tendo mais amizades, tem o seu espaço familiar, e quando você está só voltado para a família, a motivação maior são a criação dos filhos, educação e tudo mais. Agora, graças a Deus, nós estamos vendo um outro período que vem refrigerar nossos netos. Então, é para eles, né, que a gente quer mandar o nosso abraço e agradecer de fato, né, essa oportunidade. A princípio, a gente fica assim, o que vamos dizer? Mas essa dinâmica, como o Laudelino falou, é muito acolhedora. E muito obrigada. E aquilo que a gente puder, nos bastidores, né, na convivência, na loja, onde quer que seja, um cafezinho, sejam sempre bem-vindos. Valeu. Então, o trem está aí. O trem chegou. Obrigada, gente. Obrigado, até meu. Então, tchau, hein? Bom domingo. Muito obrigado. Uma boa semana a todos os nossos ouvintes, a todos nós. Muito amor, mas não pode ser. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Ouça a Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Transamérica!

said I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She loves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Who will make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Is always right there when I need her. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need the next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Transamerica. I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense. Z, wake up like I gotta get it. And I got an engine for a trunk space. I get money three ways, fucking bitches three ways. Seven different formats, plus she's no oblate. But I make that bitch walk with some cheesecake. Yeah. I'm the coldest nigga I see. Looking in the mirror like I wish I can be me. She too into me, I'm more into money. My hobbies are body, that pussy's my lobby. I'ma eat it, I'ma eat it. I don't lie, hold my dick too conceited. Told her she my wife for the weekend. But don't be acting like I need you, cause we poppin' like yeah. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like Transamerica. A sua rádio onde você estiver. Começa agora uma hora só de música. Hora extra. Extra, extra. Transamérica. Começou, simbora, aumenta o volume, hein? Meio-dia agora e a gente já vai mandar uma hora direto com muita sonzeira, sim, pra você. E tem prêmio na parada também? Que tal levar kit da Banda Fly com pôster, CD, camiseta e boné Transamérica? E aí, curtiu? Manda nome completo então no nosso WhatsApp a partir de agora, 11 991216651. Agora dá um gás no volume aí. Transamérica, uma hora direto. Hora extra! I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. feature. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. Alright, alright. I don't like it, I love it. I got another comma in my budget. I got an anaconda in my trophy. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act like we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it.